Sinto muito, você morreu. Eu disquei 88 uma vez. Me deixaram no vácuo. Me deixaram no vácuo. Eu fui deixado pra trás mais uma vez. Essa merda é um saco. Essa merda é um saco. Se mutilar, ela não te avisa. Tem vezes que a loucura fala mais alto. E só fala confuso de ação. Confuso de ação. Tu não tá vendo o hack na tua frente, não, arrombado! Porra pra caralho! Tu não tá vendo, não, fiado! Eu vou queimar essa porra tudo! Vai se fuder, mané! Parece filho da puta! Oh, eu morri, velho! Essa porra vai tomar no cu! PM, filha da puta!